Padre Fábio de Mello. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim. O dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo assim me cai. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância, tu te ausentas. Pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu, passado não passou por mim. Quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho me desmorona, me trouxeste outros pra recordar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama. Se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância, tu te ausentas. Pelo poder que há na saudade, voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim. Quando eu não soube compreender, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que não sou só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz, que me diz coragem. Que Deus me ama, que eu não sou.